no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Um poema para o mundo. Naquela manhã gelada de inverno, todos os olhos se voltavam para Washington, capital dos Estados Unidos. Não era apenas mais uma manhã gelada de inverno na capital norte-americana. Renovava-se naquelas horas matutinas o ritual democrático iniciado há mais de 2 séculos naquele país. A tomada de posse de mais um presidente eleito democraticamente. As pompas e circunstâncias, como cabe a esses eventos, embora limitadas pela pandemia neste 2021, se faziam presentes. Porém, entre experientes políticos, renomados artistas, famosos e autoridades, surgiu um rosto jovem, de olhar gentil. Assume o púlpito e sua figura esguia, a beleza de sua tez negra, impactada pelo frio da manhã, chama a atenção. Não mais que 22 anos de idade, recém-saída da prestigiosa Universidade de Harvard, onde se formou com louvor em sociologia. Estava a postos para declamar um poema de sua autoria. E Amanda Gorman, a jovem poetisa, proclamou ao mundo: "Quando chega o dia, nos perguntamos onde podemos encontrar luz nesta sombra sem fim. Encerramos a divisão porque sabemos colocar o nosso futuro em primeiro lugar. Devemos colocar as nossas diferenças de lado. Deponhamos as nossas armas para que possamos estender os nossos braços uns aos outros. Não procuremos o mal, procuremos harmonia para todos. Deixemos o globo, se não outra coisa, dizer que isto é verdade. Que mesmo quando tristes, crescíamos. Que mesmo sofrendo, tínhamos esperança. Que mesmo cansados, tentamos. Que estaremos para sempre ligados, vitoriosos. Não porque nunca mais conheceremos a derrota, mas porque nunca mais semearemos a divisão outra vez. A Escritura nos diz para imaginar que todos se sentarão sob sua própria videira e figueira. E ninguém nos assustará. Se quisermos viver de acordo com nosso próprio tempo, então a vitória não estará na lâmina, mas em todas as pontes que fizermos." Suas palavras ecoaram daquele parlatório para o mundo. Nas redes sociais, partes do seu discurso foram comentadas, encaminhadas, marcadas, mais do que qualquer outra autoridade ou artista de prestígio presente. Assim acontece quando escutamos com o coração. Era a posse para o cargo mais poderoso do mundo. O presidente da nação com o maior exército do mundo. Porém, Amanda falou sobre paz, compreensão e harmonia. Convidou-nos a abaixar nossas armas para podermos abraçar nosso próximo. E lembrou que nossa vitória estará nas pontes que construirmos e não na lâmina que pode ferir. São as reflexões que todos precisamos fazer. Vivemos dias de tumulto e descaso ético. Dias onde nos enriquecemos sobre as dores atrozes e o túmulo de tantos. Dias onde a violência e a barbárie parecem ser a tônica do comportamento humano. Porém, não nos deixemos levar por essa minoria barulhenta. Os maus são ousados, mas logo perecerão, pois só o bem e o belo são permanentes. Assim, nos dias de desânimo e tristeza, ouçamos o cantar da jovem poetisa a nos lembrar que não mais conheceremos a derrota, porque não mais semearemos a separação. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita, sempre no oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.